Representantes do setor de turismo debateram na tarde desta sexta-feira a administração do Centro de Convenções e o projeto de privatização do espaço. Atualmente, a Prefeitura de Foz do Iguaçu é responsável por 60% do local, o governo do estado 30%, o governo federal 5% e a iniciativa privada outros 5%. No novo modelo de gestão que pretende se implantar, uma empresa pagaria para administrar o centro através de um processo de licitação. Para o presidente do Centro de Convenções, Djalma Pastorello, a privatização seria um meio para readequar o espaço e captar grandes eventos. A gente tem certeza absoluta que é um bom negócio. O que nós precisamos é adequar o Centro de Convenções para os grandes eventos, e a gente vai dar ênfase daí sempre na baixa temporada. Nós temos já pré-marcado para 2015 um congresso com 9 mil médicos. Então, esses 9 mil médicos vão vir a Foz do Iguaçu, vão ter que ficar nos hotéis de Foz do Iguaçu. Estamos atingindo aí cerca de 30 mil leitos, então o Centro de Convenções, se hoje é um problema para o município, para a cidade, passa a ser uma solução. A Prefeitura já abriu um procedimento de manifestação de interesse, onde empresas especializadas apontam melhorias que deveriam ser feitas na estrutura do Centro de Convenções. Com base nas informações obtidas e os debates com o setor de turismo na cidade, um projeto final será apresentado para que empresas interessadas em administrar o local possam concorrer. 6 empresas já visitaram o espaço, entre elas, uma multinacional que administra o Complexo Rio Centro, no Rio de Janeiro. Para o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, a mudança na administração pode aumentar o número de eventos realizados no centro. Representa uma movimentação maior do setor de turismo. É isso que nós esperamos, no sentido de trazer mais eventos, né? A prefeitura tem um custo que hoje ela tem que bancar esse custo de operação do centro, então esse custo sairia da prefeitura e nós conseguiríamos trazer mais eventos e movimentar mais o setor de turismo. O custo de manutenção do Centro de Convenções para o município é de cerca de R$ 700 mil por ano. Entre as melhorias já previstas pela Prefeitura estão a climatização do Salão Cataratas, que tem 10.500 metros quadrados, e a colocação de divisórias no espaço. O Sindicato de Hotéis, que recebeu o debate nesta sexta-feira, é a favor da privatização. O presidente Carlos Silva destaca que o setor hoteleiro será beneficiado se o número de eventos aumentar. É um equipamento muito bom, grande, num lugar estratégico e também vai auxiliar muito na nossa ocupação, trazendo eventos, feiras, exposições, enfim, trazendo tudo o que nós precisamos para aumentar a nossa diária média e também aumentar a nossa ocupação. O prazo para que empresas visitem o centro vai até março. Após isso, deve ser aberto o processo de licitação para contratar a empresa que irá administrar o local. A vencedora terá que executar o projeto escolhido pelo município, que não precisa ser necessariamente o apresentado por ela. Maurício Freire, para a CBN Foz.